André Cezinha, o mural de Ibi Coara. Eu escolhi entre nós dois, quem vai valer a pena de verdade? Quem é que você sente mais saudade? Já tô no meu limite, escolha aí. Prova que me ama e larga dele e fica só comigo. Confesso que sou dependente desse amor partido. Cheguei no meu limite, escolha aí. Aqui ó, aqui ó. Se põe no meu lugar, eu não suporto imaginar você com ele. Faz amor na minha cama, depois fala que me ama, mas à noite você morde e vai dormir nos braços dele. Ciúme, sei que eu sou seu amante, mas sinto ciúme. Se não sente mais nada por ele, me assume. Que eu trago o quarto de motel por uma lua de mel. Se vira, invente uma história pra ele, me avisa. Só me fala o meu lugar que eu te busco. Eu te levo direto pra um tar, não importa o lugar. Eu te assumo. Quem é que você sente mais saudade? Já tô no meu limite, escolha aí. Prova que me ama e larga dele e fica só comigo. Confesso que sou dependente desse amor bandido. Eu cheguei no meu limite, escolha aí. Vem, se põe no meu lugar, eu não suporto imaginar você com ele. Se morde, eu vou dormir com os pés dele. Ciúme, sei que sou seu amante, mas sinto ciúme. Se não sente mais nada por ele, me assume. Que eu troco o quarto de motel por uma lua de mel. Se vira, invente uma história pra ele, me avisa. Só me fala no lugar que eu te busco. Eu te levo direto pra um tar, não me importa. Essa é sofrência demais, amor, papai. Sabe daí que a gente canta daqui, negão. Bebe que esquece, meu primo. Eu te assumo. Quem gostou faz barulho. Olha, gente. Oh, rapaz. Obrigado. Ouvi. Valeu, meu padrinho, que Deus te abençoe sempre, tá bom? Valeu, obrigado pela sua palavra. Valeu, Ronzito. Valeu, Jackson.